Daytona, 0 vento, 070 graus, 09 leste. Autorizado, a linha de colapso, Daytona 0, Ocean 6224. Tango passa 150, chama centro Recife, frequência 125, décima 1, abatango esse em Tango. Decolado 02, chame controle de frequência 119.8. 1198, chame 6224, boa noite. Boa noite, chame 6224. Meia 224, contato radar vigilância direto UCA. Voando direto Puka, Ocean 6224. Controle Salvador, muito boa noite, da 3600, passa 160 para 150. Ô, 3600, boa noite, desce 2000, com 10 no 1, direto do na vigilância radar. 3600. 2000, com 10 no 1, direto do na 3600. Total 9908. Mantenha a radial de afastamento da saída da El após Leda, para cruzar nível 160. Tá passando 60, voa Eudes da presente. Voando Eudes e... não há possibilidade de voar a bridge, não? É bridge, desculpa. Positivo, bridge acendendo para 320, não é isso? Perfeitamente. Obrigado. Total 9908, passa 1-7-0, chama a senha do Recife, frequência 1-2-5, decimal 1. 1-2-5, boa noite. Boa noite. Portugal 019, boa noite. Toca aí dentro. 104,000 feet. Altimeter setting 1011. Bom for arrival clear. DM-224 passou o nível 140, chama centro Recife em 1-2-5, decimal 45, boa viagem. 1-2-5-4-5, chama 6224, boa. Autorização, reboque da posição 8 para a posição 14, parte 1. Autorizado, Mike X-Ray Foxtrot, está autorizado a prosseguir para a remota do Pátio 1. Ok, Boa noite. 2 vigilância, desça para 3.000 pés, 1011, direto Duna. Ok, Duna, identificação, que ele já está ciente que o aeronave está com. Prado da 360. Antiguinha linha 00, 3000 do externo, autorizado ao final ILS, torre 118, decimal 95. 7895, da 3600, pegado boa noite. Boa noite. Tanto 3152, autorizado 2000, livre aproximação ILS, informe estabilizado no localizador. Tanto 3152. Antigo 2000, autorizado o procedimento, vai estar estabilizado 3152. Baixo travado. 3600, tem livre pouso na pista 1-0, vento 080 graus, 09 nós, altímetro 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, no ajuste, está 3600, autorizado pouso 1-0. Linha 00 no solo 19, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 219, 360. O Salvador, boa noite, está 3600, decimal. 3600, boa noite, tem táxi autorizado Alfa Juliette, seu portão de número 9, está 3600. Alfa Juliette, está o portão 9, 3600. Ajuste 1-0-1-2, direto Duna. 4, portão 2, puxa Duna. Portão 2, autorizado, reporte para o táxi, Duna 074. Autorizado, chama para o táxi, 074. Also, of the vertical limit on the payload position. Clear to descend, 3,000 feet. Please confirm the last part of the message, Epsilon 019. Ok, protocol 019, you are clear of the restriction, the vertical limit on the payload position, level 4,000 feet. A copy, protocol 019, clear for the restriction at payload, from altitude. Different. faixa estabilizada, alta 31952. Ok, a Penha Avenida do Externo, complete final ILS, torre 118-95, boa noite. 18-95, obrigado, até daqui a pouco. Daqui a pouco. É Portugal 019er, now cleared 2000 feet, and cleared for LF final approach. Report established on localizer, Portugal 019er. Clear 2000 feet, and clear to the LF approach for 910, report established, Portugal 019. 019. Uma boa noite, está 3152, está na baixada de trabalho. 3152, TNP pouso na pista 10, vento 070 graus 062, altímetro é 1012. 1012 no ajuste, autorizado o pouso no 0, está 3152. S2000, pés 10, 12 no altímetro. 2000 com 1002, passe de 1027. Abonante CNM 313. Portugal 019, established, localizer runway 10. Roger, Portugal 019er, complete ILS final and contact tower at 118.95. Good night. Complete final 118.95. Good night, obrigado, Portugal 019. Salvador, muito boa noite, Portugal 019, established ILS runway 10. Vodka 019, continue approach, stand by for landing. Continue the approach, standing by, Portugal 019. Portugal 019, QNH 1012. Copy, QNH 1012, Portugal 019. 3152, no solo aos 2 metros, direita, chame solo, frequência 1219. 1219, 3152. Salvador, boa noite, está 3152. 3152, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, até o portão número 612, 3152. Alfa Juliette, 612, está 3152. 80 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Salvador. Boa noite, Bruno 074, Porto Espera da Pista 10, volta para a Brasil. 074, após o pouso do meio, motorizado NA e manter cabeceira no zero. Após passagem, pouso da aeronave na final, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, voo no 074. Ground frequency 1.